coração em outro lugar. Sem o medo na mente, com a força latente de seu coração. Solte o grito guardado dentro, sufocado, unindo as mãos. Lugar.